vai saber que sou teu filho. Tu que és tão grande, infinito. Prazer é quando chora, estás bem perto. É honra ter um pai assim eterno. Que coisa preciosa és tu em mim. É algo inexplicável pra dizer. Sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de te contemplar, pra te dizer que honra tua presença em meu ser, que honra te chamar, te receber. Preciosa és tu em mim. É algo inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito.